No mesmo mundo, onde muitos vivem uma vida fictícia, a vida do sítio do pica-pau amarelo, muitos vivem o sítio real. Sítio do pica-pau na real, começa mais um episódio dramatizado e o querer bem. No inverso é o ódio, não pode o negro favelado, leva a noite na pele. A marginalidade atrai a sociedade, repele, não mele minha jaqueta naquela poça de sangue desse cenário de horror. Do filme de Bang Bang, nem banco mágico, o otário, o rabo, o verminoide. Que aqui a cuca é portadora de uma raça androide. Nariz e mete o nariz, rabicó em dólar. Olha o saci no pé só, pulindo uma pistola. Pererê, pererê, será que cê não vê? Que malandragem por aqui é fingir que não vê. Não vê o quê? O que eu não sei, eu também não vi. Só sei que a lei do silêncio fala mais alto aqui. Merlock é o dedo duro, X9 mandado. Hoje recebe a recompensa, amanhã tá deitado. É tipo Judas que faz o celular uma arma. Venderia até Jesus por 30 moedas de prata. Essa noite eu sonhei com o anjo do Senhor, repreendendo a cuca, demônio devorador. No sonho eu pude ver meus livramentos na estrada, rodeados de homens com a cara encapuçada. Era tipo uma emboscada preparada pra mim. Zé Carijó se converteu pra cuca, isso é ruim. O ser vestido de branco parece o filho de Deus. Me ocultou dos olhos deles e desapareceu. Meu Deus, me cubra com suas asas nesse sítio infernal. Esse sítio é assim, esse sítio é real. Também vivo nesse sítio, conheço o ciclo do vício. Cada capítulo verídico assisti desde o início. Vivendo a mercê da sorte na lei do mais forte. Quem tem a boca maior, engole o fracote. Sem corte inédito, os atores sangram de verdade. Eu tô firmão com meu Cristo, com a cara e a coragem. Lealdade, verdade, firmado meu compromisso pra relatar a verdade, seguindo a Jesus Cristo. Fui como misso arrebatado da crocodilagem, e Cristo me livrou da morte pra pregar a verdade. Eu fui liberto por Cristo da vida do horror. Se pico fosse valia, tucano era doutor. Candoca tá debochando, dizendo que é fictício. A falange do que vai tomar conta disso. Qual é a parada, candoca fictício? Nada, olha o guidinho te olhando de cara emburrada. O tal explode na face, vai arder o coração. Na birosca do berloque, Quindim cavou um valão. Será que vai dessa vez? Não sei, sei não. Tava eu ainda falando quando escutei a explosão. O Quindim é desviado, um bandidão do tédio. Bota golfo na taplan e vai dizer que é remédio. Tanto uma de malandro vivendo de aparência, porém no de cobra o antídoto é a prudência. Dois cabritos de chifre não bebe nossa cumbuca. Um furo o olho do outro, são os fantoches da cuca. Cuca vai usar a cuca pra deitar o saci. Avisa lá no boteco, a casa vai cair. E o Pedrinho tá caído, drogado num bar, enquanto a cuca arma um plano pra tentar o matar. Será que você não entendeu o papel da cuca? Que veio pra matar, roubar, pra destruir. Sai da frente, espelho sem as, corre ligeiro. Rola na esquina, gangue do pesadelo. Ele é o modelo do negrinho no lugar. Aqui se aprende a correr antes de aprender a andar. Ter dinheiro no bolso e a mulherada do lado. Carro, joias, drogas e um esquadrão de soldado. Mas o que ele não sabia é que naquela tarde o seu amor pela candoca era o teste do covarde. A vida da candoca tava na mão do Quindim. Foi a primeira vez que ela olhou pra mim. Naquele olhar eu pude ver a dama da noite. De parceria com a cuca vai começar o açoite. Não havia um motivo, também não precisa ver. Aqui só basta estar vivo, a lei do inverso é morrer. Dois irmãos que se odeiam e o mesmo objetivo. Parece título de filme, mas é a vida do crime. Quem é a próxima figura desse sítio infernal? O rosto desfigurado, capa de jornal. Foi mal, mas é real, todo dia é normal. Mãe chorando e a multidão descendo ao funeral. É que no sítio real, não me leve a mal. Apertar o gatilho já está no manual. E o conselheiro que não é burro deu um coice na morte. Converteu-se a Jesus Cristo, é a lei do mais forte. Agora o conselheiro já não é cavalo da cuca. Macaco que é esperto, não põe a mão em cumbuca. Fiel é Deus, é que não dorme o segundo. Tem tudo em seu domínio, é hegemonia do mundo. Eu não me iludo com esse sítio, sei que isso é um vício. Os fracos são enterrados, os fortes são omissos. Sem corte eu assisti o episódio do ódio que Jim deitou sua irmã pra ser o primeiro do pódio. E o Visconde esconde a 12 no meio do matagal. Deus me proteja na batalha desse sítio real. Num cafezinho matinal senti a crocodilagem. Eu tô na escama, o perigo tá lá em cima na laje. Qual é, Honey? Qual é, Honey? Na moral, vem ver, ele é um colosso. Provar a fruta do pecado, vão engolir o caroço. Ué, Diego, entra aí. Adeus, irmãos, meu Deus, socorro. Tão evangelizando lá embaixo, na subida do morro. Meu Deus do céu, salve os irmãos lá embaixo na pista. Tão na subida do morro, no estilo João Batista. Arrependei-vos e salve-se do dia da ira. Você que aponta uma arma também já está na mira. Infravermelho, automática, a ira de Deus. Arrependei-vos, arrependei-vos. Meu Deus, tem narizinho, trinca. Já assisti esse filme, não vale a pena ver de novo. A chacina do crime, nego reprime a mãe que chora, tipo a premonição. Que nessa noite, enquanto orava, ela teve uma visão. A cuca tava preparando pó de destruição, com veneno de serpente, ferrão de escorpião. E o caldeirão que borbulhava a trama da traição. E narizinho com a pistola num saquinho de pão. A aflição a devora, esconde a bola da hora. Dona Benta, ajoelhada até o raiar da aurora. Nem vem, nem cola. É agora, vai, deita e rola. Olha o saci dando sopa ali do lado de fora. No boteco, boneco com o cachimbo na boca. Se tu morrer, vai pra vala. E ele fica com a boca na moita, pega sua 12 e atira na Emília. Ali vem quase sinistro, reformação de quadrilha. Na mira atira, morre, é tu que resolve. Eu sei que Emília tá grávida e que isso te comove. Não move o dedo, tá travado o gatilho da ira. Tia Anastácia tá orando pela vida da filha. Se humilha, reclama diante de Deus. Mas Rabicó debocha dela porque é ateu. Meu Deus, dê livramento do céu antes que a cuca escreva numa folha de papel. No boom, o 121, no registro do inferno que tá levando mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Mãe, persevere, fique firme, Deus vai impedir. Ninguém pode pará-lo quando ele começa a agir. Tio Barnabé, Zé Carijó já foram perdoados. Tenho fé que esse sítio será transformado.